sucks. Ela me liga por sex. Olha no Ice Love estampado na porra da bag. Mano, minha bitch é quente porque ela usa esse Air Max. Comecei lento em Jumanji, mas nós não perde esse swag. Hoje nós tá mantém my lean, hoje nós tá mantém my lean. Jogo Shandong nessa beat, isso é festa pra OGs. Hoje nós tá mantém my lean, hoje nós tá mantém my lean. Jogo Shandong nessa beat, isso é festa pra OGs. Bitch do spray, é tipo Muay Thai. Toco Thai Day, combina com esse Ney. Lanço do AG no peito, sabe que é top slime. Faço o que cê não faz, sepa até um pouco mais. Ela quer champanhe, ela quer o meu VVs, yeah. Pra mim não falta din-din, sempre foi assim. Faz o que eu já fiz, meu mano sabe que eu já fiz. A minha tropa tá de Nike, cheio de diamantes. Igor disse que tem lean e vai trazer aqui pra mim. Ela tá no VIP, não quis trazer pro camarim. Coca-Cola e Hennessy, me chamou no biriri. Entra no camarão amarelo, me mama no Bumblebee. Copo aqui que tá com lean, lança que me dá twin. 4 dias sem dormir, ela tá de biquíni. Ela é meu piquenique, jogo Shandong nessa beat. Ela tá no meu nome. Sucks. Ela me liga por sex. Olha meu Ice Love estampado na porra da bag. Mano, minha bitch é quente porque ela usa esse Air Max. Toma esse lento em Jumanji, mas nós não perde esse swag.